Controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6 dúzia. Aciona 5415, azul 4071. Boa, Ricardo Campinas, 340. É o seu IC 58. De roda pistão no zero com curva pela direita. Saída Gode Gonza. Controle Salvador 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6. E transponde ao 5415, azul 4071. 5415, cotejamento correto, azul 4071. Chame pronto para o pushback assinamento, confirme somente o seu portão. Está no portão 9, azul 4075. 509. Paulo Salvador, 3455, autorização, confins 360, informação Zulu. 360, confins será coordenado, provável bola e transição Gonz, informação Zulu correta, aguarde coordenação, TAM 3455. 3455. Torre 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, Papa Tango, Vitor, Kilo Delta. É, Vitor, Kilo Delta, ciente, é pulso 117 ou 110? 17, eu estou completamente visual, já presente, se possível, para a base direita. Ok, modificado 23111, base pela direita, chame na final do 17 com trem checado, Delta. Delta, ciente, chama. 6310, para Recife, qual nível solicita, senhor? 350. 2350 será solicitado, provável pouca transição Aracaju, informação em curso Zulu, número 2 para a cópia, gente, 6310, aguarde coordenação. Aguarda. Pronto para cópia. Afirmativo, prossigo. 3455, Salvador para Confins, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 360 autorizado, superior Whisky 58. Decola da pistão no zero, com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6 dúzia. Transponder 5417, tá 3455. Autorizado 360, Confins, aparece 58, decolada 10, primeira direita, Goligosa, 1935, controle 186, 14, 5417, aloca o transponder, o TAM 3455. 5417, cotejamento correto, TAM 3455. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme somente seu portão. Recife está pronto para o pushback acionamento, portão é o 08. Gente, portão 8, somente confirme, senhor, pronto para o push acionamento? Afirmativo. Gente, autorizado, senhor, push acionamento no 8, chame táxi, TAM 3455. Portão táxi, 3455. Estamos no localizador, Bona 398. 286. 286, boa. Controle Salvador, boa noite, Webjet 6727. Cruza 180 para uma centena, ciente da Zulu. 6727, essa identificação, chegada Bons, DSL 040. 040 na Bons, 6727. Boa noite, Golo 398. Golo 398, ciente do tráfego, continua a aproximação, informe passando o marcador externo, com o trem checado. Assim eu faremos, Golo 398. Victor 8 Kilo Delta, Solo 14, táxi à direita, boa noite. Avianca Brasil 6310, pronto para cópia? Prontinho, prontinho. Avianca Brasil 6310, Salvador para Recife, Sierra Bravo, Romeu Foxtrot. Autorizado nível de voo 330, negativo 350, via superior Whisky 58. Decolagem da pistão no zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6 dúzia, aciona 5422, Avianca Brasil 6310. Avianca Brasil 6310, mil perdões, senhor, eu só recebi o sinal da portadora aberta, eu não copiei o seu cotejamento. O senhor poderia recotejar a informação? Com certeza, confirmo como recebe agora. Agora 4x4, senhor, continue. Autorizado nível 330 para Recife, pela Upper Whisky 58. A subida Puca Aracaju, decola da 10, curva esquerda. O controle 11935, a torre 1186 e o transponder 5422, Avianca Brasil 6310. 5422, Avianca Brasil 6310, cotejamento correto. Chame pronto para o pushback, acionamento, senhor, confirme, portão 01. Positivo, portão 01 vai chamar quando pronto para o pushback, acionamento. Salve Salvador, boa noite, Papa Romeu, é como é que é, adiante, informação Zulu. Meu Eco Mike Sierra, informação Zulu correta, confirme nível para Recife, senhor. Nível 370, pela referência, com coisa, senhor. Gente, 37, será coordenado, provável Puca, transição Aracaju. Confirme, decola da pista 17, se encontra no pátio 5. Afirma, senhor, entendo a galera já, depois da colada na Tirão, ok, senhor. Copiado, Eco Mike Sierra, aguarde coordenação, senhor. Aguarde, senhor. Alô, boa noite, tá 3662, ciente da informação Zulu, prossegue para Natal, nível 350. Ciente, Natal 350, senhor, será coordenado, provável Puca, transição Zipar, informação Zulu, correta. Número 2 para cópia, senhor, aguarde coordenação. Aguarda, 3662. 27, subvetor, vou ir na proa 200. Subvetor, proa 200, 6727. Limite ao localizador, desce restrito ainda o 40. Restrito 40, limite ao lock, 6727. Golf Vitor, pode descer até o 30? Alô, Golf Vitor, na chuta. O senhor pode descer até o 30? Sim, na fila, está dizendo 3500 até o 30. Ok. Então 3152, confirma a indicada. Indicada agora 250 no ar. Ok, reduza para 220. Reduzindo 220, mantém 090? Mantenha, o tráfego está uma milha à sua frente no 75. Gente, está 3152. Tá ok, o tráfego passou agora, foi estado visual. 3152. Gente, mantém o 90. Vai manter. Márcio Juliette Alfa, ajuste padrão. Quanto de espera para o segundo zero? Estou olhando no 8 decimal. Tem um bom voo, tem 3455. Empresário, ponto de espera para a torre 1863455. Salvador, azul 4071, está na posição 9 para puxa acionamento. Obrigado, senhor. Em coordenação com a equipe de solo, após o Airbus da TAM, retaguarda iniciou o táxi. Atente, após a aeronave da TAM que passa na retaguarda, está autorizado o puxa e acionamento coordenando o pessoal de solo, do 4071. 68. noite, Bono 398. Boa noite, Bono 398, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, senhor. Aqui, tá, pela Alfa, reporte para Juliette, Bono 398. Mantenha o Salvador, vista para o mal que atinge e mantém nível 050. Sente Bravo Mike, informe para o retorno. Vista Bravo Mike, informará para o retorno. Golf Vita, autorizado 1500 pés com 1013, informe rotatória visual com a 17. Passando 1500, rapaziada, rotatória visual com a 17, Golf Vita. Golf 6727, prossegue para 2000 pés com 1013. 2000 com 1013, 6727. Desça para 2.500. Autorizada 2.500 pés, 73152. 9.727, o tráfego à sua frente 2 milhas, está descendo para 1.500 para a pista 17. 7.727. Prossiga, senhor. Pode engraçar via Juliette, o 3455? A critério, senhor. Sim. Tá 3152, autorizado Serra Vita 368, 1013, ajuste. 1013, ajuste, direto Serra Vita 368, tá 3152. Na 4 milhas, a rotatória do Golf Vita está vindo lá com a 17. 2.18.6. 17 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1.9.35, aciona 5.1.56. Papa Romeu, Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, gente, autorizado Recife, nível 6.0, pela autorista. Pois, vai falar da 17, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 7.9.35, o transponder 5.1.56. Protegimento correto, Eco Mike Serra, confirme, teu ver. Autorizado, Serra Vitor 366, confere. Confere. Direto 366, então. Treinamento, táxi e decolagem. Chame agora a torre frequência 1.8.62, senhor. Tenha um bom voo. Certo, agora a torre 1.8.62. Eco Mike Serra. Torre 398, autorizado ingresso na Juliette, portão 05. Juliette, portão 5 do 398. TAN 3662, pronto para cópia. O TAN 3662 está pronto para cópia. TAN 3662, nível 350, autorizado para Natal, Sierra Brava, November Tango, via Atro Zulu 10. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1.9.35, aciona 5.4.24, TAN 3662. TAN 3662, autorizado Natal, nível 350, pela Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 11935 e o confirmando, controle 11935 e o transponder 5424. 5424, cotejamento correto, TAN 3662. Chame no portão 02, pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamará para o push acionamento, TAN 3662. Paulo Salvadoras, o 4071 para o táxi. Está com 98 a bordo, 4 horas e 21 minutos, alternando com o copiado com fins 980421, senhor. Tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa. Ajuste 1013, ajuste agora padrão. Chame pronto para decolagem, ponto esfera, pistão 0, torre 1.8.612, azul 4071. Tenha um bom voo, senhor. Autorizado o táxi, Juliette Alfa. Ajuste 1013, mano pronto, torre 1.6, obrigado, motorista, uma boa noite. Para o pushback, acionamento, Avianca Brasil 6310. 01. Avianca Brasil 6310, no portão 01, tem autorizado, senhor. Pushback, acionamento, chame táxi. Chama lá. 7 Romeo Golf Vitor, salas 24, frequência livre estacional, boa noite. Webjet 6727, informa que os primeiros 90 metros, pista 10, estão fechados. Livre pouso, vento 050 graus, 04 nós. Gente, livre pouso, 6727. Decolado 25, controle 119, decimal 35, bom voo. 135, bom voo. 3455, suba o 360, vigilância. 360. Deus, Bochete, provado, boa noite. Boa noite, São 3152, continua a aproximação, informe número 2 para o pouso e os primeiros 90 metros fechados, pista 10. Gente, aguardando a pista livre, os primeiros 90 metros interditados, São 3152. Setup 9840360 para Manaus, paciente da Zulu. Informação Zulu correta, senhor. 360 para Manaus, para o Eduardo Gomes será coordenado. Provável Momo, transição Flock, senhor. Agora de coordenação. Momo, transição Flock, marcha 9840, aguardado. Paulo, TAM 3662 para o pushback, acionamento. 3662, senhor. Tem autorizado acionamento na posição e em coordenação com a equipe de solo. Existe o Fokker-100 da Avianca à sua direita agora, iniciando o pushback. Assim que o mesmo iniciar o táxi, o senhor tem nível, senhor. Puxa acionamento, chame táxi. O D3662. Autorizado acionamento, coordenação para o táxi. Chamará para o táxi da 3662. Solo Salvador, boa noite. Objeto 6727, livrou na sua escuta. Objeto 6727, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, senhor. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 6727. Tem 3662, o senhor tem autorizado o acionamento na posição. Após o início do táxi do Avianca, que iniciou o pushback agora na retaguarda, após o início do táxi do mesmo, o senhor tem autorizado o puxo acionamento, chame táxi, tem 3662. Afirmativo, 3662, autorizado o acionamento na posição. Após o táxi do Avianca, está autorizado o pushback. Corre! Salvador, boa noite, capitão Oscar Golf Kilo. Boa noite, Oscar Golf Kilo. Confirma intenções, 1017. 1017, bom dia, modificada presente. Na base pela direita da 17. Oscar Golf Kilo, informo que vai cancelar as 5 milhas. Informo que tem um tráfego para alinhando na cabeceira 17, provável 360. Confirme se prossegue para 17. Prossegue, vai reduzir ao máximo para aguardar. Gente, Oscar Golf Kilo cancelado aos 28. Da presente base pela direita da 17, reporte final. Cancelar, Golf Kilo. O 4071, após o tráfego na curta da 10, ali mantém, pista 10. Gente, após o tráfego em curta, ali mantém, azul 4071. na Juliette 16727. 727, mantém a posição aguardando para ingresso, senhor. Seu portão será o de número 04. Aguardando para ingresso lá no portão 4. 6727. E a 3 milhas da final da 17 vai iniciar a espera aguardando instruções. Informe a 3 milhas. Afirmativo, Oscar Golf Kilo a 3 milhas da 17 inicia 360. A direita ou esquerda? A seu critério, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, separar para a direita. Da 3152, Solos 30, Olivão 219. 219, 3152. Avianca Brasil 6310, tem um bom voo. Índio Alfa, quando pronto, 7186, obrigado, bom trabalho. Subjet 6727, após o início do táxi do Avianca, autorizado ingresso na Juliette, à sua esquerda, portão 04. Ok, após o Avianca, pro portão 04, 6727. 3.63, solo após o ingresso do Webjet no portão 4, tem livre puxa acionamento, chame táxi. Em coordenação com o pessoal de solo, após o ingresso do Webjet, autorizado o pushback, chamará para o táxi, da 3.662. 3.152, na escuta do solo. Positivo, senhor, aguardando. Gente, 3.152, táxi via Alfa, reporte para ingresso na taxiway Índia, senhor. Via Alfa, reportará ingresso na Índia, até 3.152. Ah, 6310, mantém o posto, senhor. Mantém. Azul 4071, no decolar 232, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935 agora, até logo. Eco Mike Serra, mais um minuto para a DEP. Ciência. Controle de Salvador, boa noite, Azul 4071. 4071, boa noite, dei contato, suba ao 340 na Gole Vigilância. 340 na Gole. Iniciando o push, o TAN 3662. Copiado, senhor. TAN 3152, aguarde antes da taxiway Índia, senhor. Tem uma aeronave da companhia efetuando agora o pushback no portão 2. Assim que a mesma liberar ingresso na Índia, autorizado ingresso por portão 03, quando com segurança, TAN 3152. Ok, haveria condições de prosseguir para o 3, mas a gente aguarda então, antes de ingresso, 3152. Ali mantém o Avianca 6310. Ali mantém 6310. 40, Salvador para o Eduardo Gomes, Sierra Bravo Eco Golf, autorizado nível de voo 360, via posições Flock, após direto Dalma, após direto Acena, após direto, senhor. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 119 decimal 35, aciona 5412, Master Top 9840. O Master 9840 recebeu 360 para Manaus, Eduardo Gomes, direto Flock, direto Alma, direto Acena, decolando da 10 com curva à esquerda, na bomba transição Flock, 1935, controle 5412 de transponder. Protegimento correto, Master Top 9840, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Está pronto para o pushback acionamento. Autorizado, senhor. Puxa acionamento, chame táxi, Master Top 9840. Chamará para o táxi, Master 9840. o Golf Kilo tem livre pouso na pista 17, 070 graus, 4 nós. Golf Kilo. Com o Mike Serra decolado aos 35, chama o controle 119 decimal 35. Agora controle 119-35 Serra. Olho Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco Mike Serra. Pedro 39. 39 será solicitado, provável momo, transição forte, senhor. A informação em curso é Alfa, guarde coordenação, então 3858. TAM 3662 acionado para o táxi POP 111, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Fortaleza. TAM 3662, tem táxi aprovado via INJ Alpha, no 0 no 3 QNH, quando espera pista no 0, torre 1 no 8, decimal 62, senhor. Tem um bom voo, TAM 3662. INJ Alpha, ponto de espera no 0, torre 186, TAM 3662, boa noite. Que ele está ligando a 1-7? Que solo foi os 3-7, táxi até Baeté, boa noite. Boa noite, boa noite, senhor. Uno 288, até não 3-3-3-5, azul 4-0-7-1. Patrulho Vitor Bravo, Mike para o regresso ao Salvador. Dá para prosseguir na Prodo VR, modificar em condições visuais mais próximo ou prosseguir para final de instrumento? Se possível, eu gostaria de escolher de coordenar o NDB pista 17. Bianca Brasil 6310, decolou os 38-1935, é o controle, bom dia. Boa noite, bom voo. Bianca Brasil 6310-1935, boa. Controle Salvador, boa noite, de Avianca Brasil 6310. Avianca 6310, suba na PUCA ao 330. PUCA 330, para Avianca Brasil 6310. Tá pronto. O 3662, a linha decola da 10, vento 080 graus 031. A linha decola da 3662. De Aracaju subindo recheio.